servia ao Senhor com alegria, presentai a Ele com o canto. Louvai ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto. Louvai ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto. Louvai ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, porque os povos da terra eternamente o louvarão. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca entoará o teu louvor. Testemunharei cantando tudo que o Senhor fez em meu favor. Preparado está o meu coração, a ti salmodiarei. Ele domina sobre o céu e terra, Ele é o Rei dos Reis. Servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto. Louvai ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto. Louvai ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos eternamente. Louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas dos entes. Louvai ao Senhor o Criador, louvai ao Criador da nossa gente. Louvai pelos atos poderosos e excelência de sua grandeza. Louvai o Senhor toda a terra por sua formosura e beleza. Louvai o Senhor toda a igreja. Servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto. Louvai ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto. Louvai ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Louvai-o com trombeta, com saltério e a harpa. Louvai-o com adufe, instrumento de corda e flauta. Louvai-o com símbolos sonoros e altissonantes. Louvai ao Senhor, louvai a todo instante. Tudo que há fôlego, louve no firmamento do seu poder. Louvarei e cantarei ao Supremo enquanto eu viver. Sempre louvarei, Ele quer ouvir você. Servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto. Louvai ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto. Louvai ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto. Louvai ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com canto. Louvai ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é santo.